Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, com a trilha de fundo mais cantarolante do planeta. Impossível não se contagiar, né? Ainda mais com a nossa dupla de trolls no vocal. E olha, vou te falar bem a verdade, o que não faltou foi ladainha nesta semana pra comentar aqui neste espaço. Mas vamos fazer como o Jack o Estripador, né? Vamos por partes. A começar pela manobra à la Eduardo Cunha, né, na Câmara dos Deputados, que permitiu que o requerimento de urgência solicitado pela base governista para a tramitação da reforma trabalhista, que tinha sido rejeitado na véspera, fosse aprovado no dia seguinte, ao melhor estilo votar, votar, votar, até que eu ganhe. Ponto. Nos pronunciamentos anteriores à votação, teve até deputado dono de empresa denunciada por trabalho escravo subindo na tribuna e declarando apoio à reforma trabalhista. É, dizendo ali que a reforma será boa para combater o desemprego, que mais trabalhadores poderão estar dentro do que manda a lei, né? Que o sofrido trabalhador brasileiro poderá levar seu arrozinho e feijãozinho para a mesa, enfim, discurso nota 10 em demagogia. E é aquela história, quando o deputado denunciado por manter empregados em regime análogo à escravidão anuncia apoio a uma pauta como a reforma trabalhista, é porque tem algo estranho nessa parada, não tem? E talvez você já tenha percebido que o presidente Michel Temer, ao contrário de seus antecessores eleitos pelo voto popular, não é lá muito chegado, né, em entrevistas coletivas. Tipo, ele até chama a imprensa, mas geralmente é para pronunciamentos nos quais ele não responde nenhuma pergunta, né? Chega, fala, vai embora ou deixa a bucha ali para que algum ministro resolva. Mais ou menos assim. Bom, nessa semana deu para ver bem por que o Michel Temer não é chegado a dar entrevista. Basicamente porque os resultados, né, dessas entrevistas costumam ser desastrosos. Vejamos, em entrevista ao SBT na segunda, o Temer disse que uma delação qualquer não pode paralisar o país. Ah, poxa vida, vice da Dilma, não é uma delação qualquer, são várias. E não é delação de Zé Orelha não, é de gente aí que sabe e sabe muito sobre os bastidores do poder e até dias atrás era recebida inclusive no escritório político de uns certos vices aí em São Paulo, né, enfim... Na mesma entrevista, Temer disse também que sabe que não tem apoio popular, mas tem apoio no Congresso. Resumindo, né, nas entrelinhas, ele não disse com essas palavras, mas é a mensagem que ficou clara. Dane-se o apoio popular, o que importa é que os deputados e senadores votam o que eu quero e ponto. Já na quinta-feira, Michel Temer disse durante evento de formatura de diplomatas que o Brasil não é um país eco que faz coisas sem amparo constitucional. Como se o tal amparo constitucional não fosse, né, torcido, puxado e repuxado ao bel prazer dos governantes de plantão, e como se ele próprio também não tivesse se beneficiado do estica e puxa subjetivo das leis em vigor no país, né, ao pior estilo pedalada legal. Pedala, povinho! Mas a verdade é que se existisse uma disciplina científica de estudo da blá-blá-blá-logia, o brasileiro deveria sim ser estudado pela NASA ou quem quer que tivesse coragem de fazer esse tipo de estudo, né? Vejamos um caso de diferença entre falado e feito, ocorrido aqui mesmo na nossa cidade. Um candidato a prefeito que se apresentou como sendo o novo na política, um jeito novo de fazer as coisas, etc., não só repetiu táticas mais velhas que o próprio arco da velha, como pediu nesta semana, né, desfiliação do partido no qual estava, de olho aí em entrar em outro, né, e alcançando assim a incrível marca de 3 partidos em apenas 2 anos. E olha, partindo do princípio de que o Brasil tem quase 40 partidos e mais de 50 ainda aguardam análise do pedido de registro de criação, né, o que não faltará caso ele se sentir desconfortável em mais uma legenda, é opção de galho para pular. Tipo, não estou dizendo que uma pessoa, ao se filiar a um partido, deva permanecer nele pro resto da vida. Claro que não. Mas o que eu quero dizer é que isso de trocar, trocar e trocar de partido não tem nada de novo na política, não. Pelo contrário, é bem velho. Quem sabe agora ele se encontra, né? Mas é aquela história. Para começar, uma pessoa deveria filiar-se a um partido político por convicção, por concordância com as práticas e ideologias, mas como no Brasil parece não ser assim, né? O eleitor que julgue na hora de digitar o númerozinho ali na urna, né, se concorda ou não com essas novas cores de camisa. Ponto. Simples assim. Mas chega por hoje, né? Sempre lembrando que esse quadro aqui do Front, infelizmente, chama-se Engana que a gente gosta. Ai, ai, ai, hein?